Deflagrada nesta quarta-feira, 31 de outubro, a Operação Nematóide, do Ministério Público de Minas Gerais, desarticulou uma associação criminosa estruturada para facilitar a concessão de licenças ambientais no âmbito da SUPRAM, Superintendência Regional de Meio Ambiente, da Zona da Mata. O promotor de justiça Fabrício da Fonseca, integrante do GEP, Grupo Especial do Patrimônio Público, dá mais detalhes sobre a operação. Essa operação teve como objetivo desbaratar uma associação criminosa integrada por agentes públicos, advogados e consultores na área ambiental. Os agentes públicos atuavam na Supra Zona da Mata, que é um órgão ambiental ligado à Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Desenvolvimento. Esses agentes públicos, em conluio com os advogados e consultores, concediam licenças ambientais, autorizações de funcionamento e também deixava de fiscalizar empreendimentos e empresas de forma a autorizar determinadas atuações com violação da legislação ambiental. O procedimento investigatório criminal comprovou que esses agentes públicos solicitavam vantagens indevidas para deixar de praticar atos ou para praticar esses atos administrativos com violação da legislação ambiental. Todos os integrantes da associação criminosa praticaram em tese os crimes de associação criminosa, corrupção ativa e corrupção passiva, além de violação da legislação ambiental. Fabrício da Fonseca fala ainda sobre os mandados de prisão e de busca e apreensão cumpridos durante a operação. Foram decretadas e cumpridas 5 prisões temporárias, pelo prazo de 5 dias, e foram cumpridos 9 mandados de busca e apreensão. Durante a prisão de um dos advogados envolvidos na associação criminosa, a Polícia Militar encontrou uma arma de fogo. Em razão da prática desse crime, o advogado, além do mandado de prisão temporária, também foi preso em flagrante. Sobre o nome da operação, Nematóide, o MPMG explica que refere-se a uma praga que fica escondida nas raízes das plantas, de forma a sugar os seus nutrientes e intoxicar as células, podendo levá-las à morte. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Alex Lanza.